era 621, para 3, 2, Thank you. está registrando mudança de nível para o nível 360, porém, essa mudança deve ser coordenada com o centro EC. Controlada, 0080-008-9, 28-0. manhã, o vento é 0,80 graus de metanóide, e 2,5 na zero. localizado em ADS-75K, 190, reporte com posto localizado ao UAI, 190. 40 já na galera. Colono 068, autorizado o táxi de Índia, considera a Torre Salvador na noite de sono 900 da frequência, hoje de hoje, quanto é agora? As 1973 autorizado o táxi, se considera com 02 e aí, baixa a mão. usar o gás no alimento, não é transmissor, transmissor no 015. Thank you. assiste na frequência 128, decimal 8, secundária 128, decimal 0, com o Lampou. 2-1 para Goiás, aguarde quatro.